Eu sei que o telefone toca e eu já sei quem é. Só lembram do meu nome quando aperto vem de pé. Promessas de carinho, sorrisos que são de ilusão. Mas quando eu preciso, só encontro solidão. Eles só me procuram quando o bolso tá vazio. Quando a dor aperta e o mundo vira um desafio. Mas no meu coração só aumenta a decepção. Será que o amor é só na conveniência da união? Eu que sonhei com laços fortes, um abraço de irmão, mas o que recebo são pedidos com que estende a mão. Eu sigo dando tudo, sendo ombro, sendo chão, mas nunca sou lembrado quando não há precisão. Eles só me procuram quando o bolso tá vazio. Quando a dor aperta e o mundo vira um desafio. Mas no meu coração só aumenta a decepção. Será que o amor é só na conveniência da união? Mas eu aprendi a me valorizar. Não vou me perder pra agradar quem só aparece na escuridão. Eu sou meu brilho, minha razão. Eles só me procuram quando o bolso tá vazio. Mas eu já não me iludo, não aceito ser vazio. Agora eu sou o amor que eu sempre esperei. E quem só vem na dor, eu já deixei, eu já deixei.